604, chame agora Recife, 12685, boa noite. 268, boa noite. 2685. 2685. 305, meia dúzia autorizado, reporta táxi. Fora táxi, 3301. Autorizado, reporta táxi, azul 4235. Centro, Xené 613 no 3, chame Centro Recife, em 13325, alterno 288. Boa noite. 613 vai chamar Recife 3325-288, Xené 613. Bom, entrou em Salvador, muito boa noite, Web 57 também, informação Alfa. Azul 4235, taxi EV Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18 decimal 95, o ajuste 1020, agora um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 10, o comandante 9, para a Cadula 230, ponto de espera 9. Xené 6224, tem um pré-aprovado nível 190. Copia 190, aguarda coordenação 230. Copia 190, 6224. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5064 no transporte. Autorizado da 190 para Aracaju, decola da 10 curva esquerda. Puca, Jamo, após a terceira Caju, controle 208, transporte 5064, esse é 6224. Correto, confirma o portão, 01? Está na pole position, 6224. Sente no 01, chama pronto, pushback, saneamento, chama 6224. Chama pronto, 6224. Para o táxi está 3305, com 179 a bordo, 3 horas e meia, alterna Natal. TAM 3305, taxi EV Apache principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, o ajuste 1020, bom voo. Apache principal, Indy Alpha, 295, decolou 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, tomou ruim, boa noite. 0-8, obrigado, boa semana. Controle Salvador, 4-2-3-5 azul, passa 1500 pés na Dial. 3-5, contato radar, subal 360, saída Dial, pode voar Leda na presente. Leda na presente, direto ao 360, azul, 4-2-3-5. Boa noite, gente. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento nos 50 graus com 08 nós. A linha decola 10, tá? 330. Checo Juliette, muito boa noite, contato radar, 71 milhas fora de Salvador, tem condições de dar presa em chuva rotatória? Oi, na prova da rotatória, reporte para a descida, Mike, Checo Juliette. Cinco, decolou 17, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite. Controle, boa noite, é o TAM 3305, transfere, cruza 1500 metros. 3305, boa noite, contato radar, subou 330, saída PUCA. 330 Puka, tá? 330. Webjet 5716, desça 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray. 2020, livre aqui, o 5 também. Mike Aquilete, desça para 2500 pés, 1020, ajuste Salvador. Web 5716, autoriza para o editor? Autorizado. Dona, obrigado. Azul 4235, chame Recife em 13325, alterno 288, boa noite. 3325-288-4235, Azul, boa noite, Celeneia 224, pronto para funcionamento, posição 01. Autorizado é a porta táxi, estacionamento 224. Autorizado para o táxi, é 224. Autorizado no X-Ray, da 1-0, Web 5-7-6. Ok, Web, chame Torre, 1-8-9-5, boa noite. 1-8-9-5, 5-7-6, boa noite. Torre, Salvador, boa noite, Web 5-7-6, final 1-0. Sete no meia, reporte passando Simbra, com trem checado, boa noite, acho que entrou no 0-2-0. Vai reportar Simbra, 5-7-6. No meio, baixo travado, passando sempre, visual. Web 57 no meio, tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-8 nós. Livre pouso no 0, 57 no meio. Chame Recife em 2685, boa noite. 1-2685, boa noite, 3305. Mike Hotel Charlie. Mike Hotel Charlie, prossiga. É o Charlie na ponte 8. Solicito autorização para ser rebocado 43, posição 5. Salva 6224 para táxi, está com 80 a bordo, alternando Salvador, com 2:04. 6224, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18.95, o ajuste 1020, confirmando o POB 80. Afirmativo, 80. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 10.895, tem um resto, um ótimo resto de tempo, 6224. Mike Hotel Charlie está livre, o reboque reporta no término, pátio 3. Hotel Charlie, entra, obrigado. No meio, no solo 27, à direita, no 219, solo, boa noite. 219, boa noite. Solo, Salvador, objeto 57 no meio, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, meia dúzia, pátio 3. Confirme? Ok, livre desvio, o Mike Eco Direct. Desça para o número 1500. Né? Temo, decolou os 291208, tomou um voo, boa noite, Oxinama 224. 208, muito obrigado, boa noite. Controle, Oxinama 6224, boa noite. Oxinama 6224, contato radar, subo 190, saída PUCA. Sente, saída PUCA, Oxinama 6224. Bom, 0074, uma informação ativa para a operação. 174, informação em curso a Charlie, Guarulhos 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5054 no transponder. 10174, está autorizando 360 para Guarulhos. Decola da 10 com curva direita, perfil da AEL, Leda, voa direto Bridge, intercepta Pêndulo 16. Controle 208, transponder 5054. Correto, portão 02, chama pronto para o inspecionamento, voo 0074. Reporta, obrigado.